ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Sr. Fado. Tudo bem consigo, ouvinte? É segunda-feira, dia 25 de agosto de 2014, e cá estamos para mais uma edição deste espaço radiofónico que é o seu Diga Lá ao Sr. Fado. Parado durante algum tempo, mas não esquecido para o nosso auditório. E hoje vamos aqui trazer aos nossos ouvintes João Pedro com o tema Salta Coração, de 1997. Logo depois, de 2013, a música Até ao Verão, na voz de Ana Moura. E fechamos com Nem Rei, Nem Rock, do fadista António Abrantes. O ouvinte pode participar para o nosso programa, basta que para isso vá ao nosso site e onde tem peça uma música, enfim, deixa a sua dedicatória e escolha na nossa caixa o programa Diga Lá ao Sr. Fado. Depois envia para cá e nós aqui respondemos ao seu pedido, dentro das nossas possibilidades, claro, mas esperamos corresponder a 100% aos pedidos dos nossos ouvintes. Pelo menos fazemos os possíveis para isso. Vamos então à música. Começamos, como já disse, com João Pedro e o fado Salta Coração. Às 9 daqui a pouco, já agora, vamos ouvir na Antena BS, no Compact Disc Portugal, todo este disco de João Pedro. Boa tarde para si, ouvinte. Primavera, o cheiro a cravo, rosa e quimera que me me encravam na memória que inventei e andei como quem espera pelo fracasso contra a macela em corpo de aço nas ruelas do desdém e a mim que importa se é bem ou mal se me falha a cor da chama a vida toda é-me igual vim sem volta queira eu não que me calhe a vida insana e vá sem boda até o verão deixei na primavera promessa e sono santo já não sei o que é dormir bem e andei pelas favelas do que eu faço ora tropeço em erros crassos ora esqueço onde errei e a mim que importa bem ou mal, se me falha a cor da chama, a vida toda é-me igual. Vim sem volta, queira eu ou não, que me calhe a vida insana e vá sem boda até ao verão. Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Neste país que é do fado não há lugar para fadista. A malta nova quer festa e toda se manifesta em portuguesa roquista. Juventude em playback, dobrando pescoço e perna, dando às ancas, dando ao braço, gritando ginja e bagaço, sem saber o que é taberna. É que a taberna a tal dos copos de três, das iscas e jaquinzinhos e bagaço português. Não vai no rock nem o quer por companheiro, seu companheiro é o fado que é pobre mas não estrangeiro. Vocês já viram a mim na beleza que nos vem de uma guitarra a trinar e um fadista a confessar tristezas que a vida tem. Esta sim, esta é que é mesmo nossa canção de raiz. Canção, povo, voz eterna, que sabe dizer taberna ao ritmo do seu país. É que a taberna, a tal dos copos de três, das iscas e jaquinzinhos e bagaço português, não vai no rock nem o quer por companheiro. Seu companheiro é o fado, que é pobre mas não estrangeiro. Não vai no rock nem o quer por companheiro. Seu companheiro é o fado, que é pobre mas não estrangeiro. Aqui está António Abrantes com Sem Rei Nem Rock, antes Até ao Verão de Ana Moura e também Salta Coração na voz do fadista João Pedro. Vamos seguindo com a Lucinda Camareira na voz do grande e saudoso Fernando Maurício. Também João Ferreira Rosa nos traz um mítico tema chamado O Embuçado. Deixem-me também a música de Maria da Fé, o fado chamado Naufrágio. Mas antes de passar aos fados especificamente ditos, deixem-me dizer-lhe que a partir desta edição do nosso Viola Senhor Fado, o ouvinte pode acompanhar a lista das músicas que vão sendo aqui tocadas. É certo, para trás ficaram muitas melodias, mas eu hoje vou trazer esta a partir de hoje. O ouvinte pode consultar por escrito todas as músicas do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. É verdade, ainda nós vamos ficar por aqui com estes três fadinhos. Espero que goste, recordando para já a bonita voz, a saudosa voz de Fernando Maurício e esta Lucinda Camareira. Vamos ao fado, ouvinte. Boa tarde. A Lucinda Camareira era a moça mais ladina. A Lucinda Camareira era a moça mais ladina, mais formosa e mais brejeira do café da Marcelina. Mais formosa e mais brejeira do café da Marcelina. De maneira graciosa, sobre um lindo penteado. De maneira graciosa, sobre um lindo penteado, trazia sempre uma rosa cor-de-rosa avermelhado. Trazia sempre uma rosa cor-de-rosa avermelhado. Eu vivi enfeitiçado por aquela feiticeira, que airosamente ligeira servia de mesa em mesa. Tinha feições princesa, a Lucinda Camareira. Tinha feições princesa, a Lucinda Camareira. Ai, primando pela brancura do seu avental de foios. Primando pela brancura do seu avental de foios, realçava-lhe a negrura encantadora dos olhos. Realçava-lhe a negrura encantadora dos olhos. Em desgostos nem abrolhos sofrera desde menina, que apesar de libertina, orgulhosa e perturbante do velho café cantante, era a moça mais ladina. Do velho café cantante, era a moça mais ladina. Os marialvas em tipóia iam de baixo em salto. Os marialvas em tipóia iam de baixo num salto. Ver a mais linda das joias ao café do bairro alto. Ver a mais linda das joias ao café do bairro alto. A camareira quis algo de tão singular maneira. Era amada com a cegueira que a palavra palavra amor que para mim era a mulher mais formosa e mais brejeira. Para mim era a mulher mais formosa e mais brejeira. E certa noite de fim de ano, em que certo cantador, certa noite de fim de ano, em que certo cantador cantava ao som do piano cantigas feitas de amor. Cantava ao som do piano cantigas feitas de amor. Um cigano alquilador de tez bronzeada e fina, por afortunada sina, Alcinda conquistou e para sempre alugou no café da Marcelina. E para sempre alugou no café da Marcelina. Em muito palácio havia descantos e guitarradas. E andava pela moraria. Em muito palácio havia descantos e guitarradas. E a história que eu vou contar contou-me a certa velhinha. E uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular, lá para o Paço da Rainha. E uma vez que eu fui cantar ao salão de um titular, lá para o Paço da Rainha. E nesse salão doirado para ouvir cantar o fado, ia sempre um embuçado personagem de mistério. Para ouvir cantar o fado, ia sempre um embuçado personagem de mistério. Mas certa noite houve alguém que lhe disse erga da fala, e embuçado nota bem que hoje não fique ninguém e embuçado nesta sala. E embuçado nota bem que hoje não fique ninguém emoçado nesta sala. E entre a admiração geral descobriu-se o emoçado, e ele é o rei de Portugal. Houve beija mão real e depois cantou-se o fado. E ele é o rei de Portugal. Houve beija mão real e depois cantou-se o fado. Está a ouvir? Diga lá ao senhor fado. Com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas do azul das ondas, entreabertas e a cor que escorre dos meus dedos, color as areias desertas. Vai morrendo, vai morrendo o meu sonho dentro do navio. Chorarei quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue. Sonho desapareça. Assim que passamos de fatos mais mexidos para fatos mais calmos, este último então de Maria da Fé, chamado Naufrágio. Vamos agora ficar com três gravações mais antigas para términos desta edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Vamos começar com a fadista Eduarda Maria. A música chama-se Nostalgia do Fado. Aqui os ouvintes vão poder perceber que é retirado de um vinil, mas foi o cordel que era possível conseguirmos. Até porque esta fadista não é das mais conhecidas, muito pelo contrário. E portanto foi muito difícil, mas o que interessa mesmo é que já estamos aqui com estas recordações então à disponibilização dos nossos ouvintes. Para ouvir também Maria Teresa de Noronha, há muitas décadas, a música Fado Menor. Na altura muitos fados tinham estas denominações. Por fim, o novo Fado da Severa, ou se preferir a Rua do Capelão, na voz da fadista Dina Teresa. Isto é anos 30 do século passado. Há quase 11, 30 anos, não é? É verdade, estas gravações são históricas. Vamos ouvi-las, elas fecham mais uma edição do nosso programa. Mas deixe-me só dizer, há pouco não expliquei. Se o ouvinte quiser consultar a lista das músicas do nosso programa, basta fazer o seguinte. Em www.radiointernet.info/arquivo, basta clicar depois no botão do menu que diz Programas no Arquivo, escolher na caixa Diga Lá ao Senhor Fado e depois a partir daí terá à sua disposição a lista das músicas a partir desta edição. Claro que a ideia depois também seria trazer as edições anteriores, mas para já o que é possível é esta. É assim, ouvintes, vamos seguindo, espero que gostem. Boa tarde para todos. Daqui a pouco fica mais uma edição do Ponto Central. Envio-vos um grande abraço, agradeço pela vossa preferência e espero a vossa participação. Boa tarde, ouvintes, e até amanhã. uma guitarra baixinho, numa viela sombria, derrama o fado velhinho, é noite na moraria. Apita um porco no tejo, na rua pança o refia, em cada boca um beijo, é noite na moraria. Tudo é fado, tudo é vida, tudo é amor sem guarida, dor, sentimento, alegria. Tudo é fado, tudo é sorte, retalhos de vida e morte. É noite na moraria, cai o luar na viela, atira a saudade ao vento, no céu queima-se uma estrela, na rua ela um lamento, lamento de amor que é fado, tendo ao pensar nostalgia, o tempo passa apressado, é noite na moraria. Tudo é vida, tudo é amor sem guarida, dor, sentimento, alegria. Tudo é fado, tudo é sorte, retalhos de vida e morte. Olhos de vida e morte, noite na moraria. Se amor me não queres ter, para que me olhas assim? Se amor me não queres ter, para que me olhas assim? Ai, ninguém precisa saber que já não gostas de mim. Ninguém precisa, ai, saber que já não gostas de mim. Deste-me o teu coração e eu só te mostrei rancor. Deste-me o teu coração e eu só te mostrei rancor. Ai, essa contradição é por causa do teu amor. E essa contradição e a causa do teu amor. Eu queria viver contigo num mundo deserto e mudo. Ai, que neste ano que vivemos tenho ciúmes de tu. Que neste ano que vivemos tenho ciúmes de tu. Teu amor que eu sonhei com matá-lo. Como fazê-lo, não sei. Oh, nunca quero matá-lo. Como fazê-lo, não sei. A Rádio Antena Web está a apresentar Diga Lá ao Senhor Fado. Ao fado,